pela qual o registro escrito de uma tradição religiosa não é suficiente é justamente porque, sendo o objeto transcendente à linguagem humana, você só tem uma garantia dele por meio do testemunho humano direto. Quer dizer, quando Abraão fala para o filho dele: ah, é o meu Deus que você adora, ele está garantindo para Isaac que ele captou a mesma coisa que Abraão captou. Está claro, hein? Quer dizer, a continuidade de uma tradição religiosa depende justamente desse testemunho que a geração anterior dá para a posterior, de que você está captando a mesma coisa que eles. Não basta que você repita as mesmas palavras que eles. Eles vão olhar e falar: ih, não, mas essas palavras não significam o mesmo objeto em você. Tá claro isso, hein? Só uma geração religiosa pode dar o testemunho para outra geração de que aquela religião é a mesma. Quando você entende geometria, você não precisa do testemunho do Euclides de que você entendeu o mesmo objeto que ele. Empresta, exatamente, exatamente, ele transmite de modo vital a experiência vital dele, certo? E mais ainda, ele pode dizer para você: esta experiência, isto mesmo que você está percebendo agora, é a mesma coisa que eu percebi antes. Isso mesmo que você defende agora é o que eu defendi antes. É por isso que também todas as tradições religiosas são conservadoras, né? Toda religião é preservar algo que alguém recebeu. Tá claro isso aí? Quer dizer, todo. Exatamente. É, tradição significa justamente aquilo que é trazido, aquilo que é que alguém entregou. Quando foi a tradição, fica uma religião vazia, sem significado. Fica uma religião vazia. Sem sentido. Né? Sem sentido. René não fala bastante sobre isso. Né? Sim. Que é impossível resgatar uma tradição que não foi justamente trazida. Está claro isso aí? Quer dizer, o que garante para um judeu hoje que ele tenha a mesma religião que Moisés tinha? E que ele adora o mesmo Deus que Moisés adorava? Se esse Deus não pode ser contido em formas sensíveis ou mentais. É um sujeito que olha aquele judeu como um indivíduo inteiro e percebe, capta a experiência que aquele judeu tem da realidade e fala: essa experiência é análoga à minha, que é análoga à do sujeito que me ensinou a religião, que é análoga até chegar a Moisés. Tá claro isso aí? É por isso que até o ensinamento tradicional ele pode prescindir de palavras ou do ensinamento oral. Entendo? Então existem, por exemplo, algumas tradições em que o sujeito simplesmente lê alguns livros, aí ele senta na frente do mestre, até que um dia o mestre diz para ele, ah, agora você alcançou o que é essa tradição aqui. Então, o Zen Budismo é todo assim. Um grande santo hindu do século XX também ensinava só assim. Ramana Maharshi, ele só ensinava pelo silêncio. Ele falava, olha, você lê aqui os livros da religião e você senta aqui na mesma sala que eu. E eu vou transmitir para você essa experiência pelo silêncio. Até que um dia ele falava para um ou para o outro, não, você chegou à mesma experiência. Falando assim, dá a impressão que é mais fácil você aceitar os fatos religiosos do que os outros fatos da história, né? Porque os outros fatos da história só tem, vamos dizer, um registro escrito. Exatamente, muito, exatamente. E aí tem um testemunho oral. Direto. Eles são, de fato, as verdades religiosas e os fatos religiosos são, vamos dizer, os fatos mais confiáveis que a gente tem. Certo, sobre a história da humanidade. Certo, por quê? Simples, justamente por causa desse caráter, vamos dizer, inefável da experiência religiosa. Então, por exemplo, eu posso aqui explicar o hinduísmo para cada um de vocês detalhadamente, vocês entenderam o hinduísmo, mas isso não faz de nenhum de nós um hindu. Isso quer dizer que a essência do hinduísmo não foi experimentada por nós. Tá claro, sim? Quer dizer, você só pode, certo, transmitir uma religião se você é membro dela. O máximo que você pode fazer para uma religião que você não é membro é descrevê-la de fora. Com o risco de dizer errado. Quer dizer, mesmo que você entenda perfeitamente uma religião, você não é um transmissor autorizado. Tá claro isso, hein? É isso que faz a gente desconfiar das religiões. Quer dizer, como eu sei se o hinduísmo é verdadeiro se eu não sou hindu? Eu não sei. É simples. Não tenho como saber. Eu posso, evidentemente, claro, dar um palpite ilustrado. Eu posso dar uma opinião esclarecida. Uma vez que eu não sou hindu, eu posso estudar todo o hinduísmo, estudar a história do hinduísmo, estudar os santos hindus e falar, olha, parece que isso aí é uma religião de verdade. Eu posso, na prática, ter a certeza e a convicção de que é uma religião de verdade. Mas eu não posso dizer, eu sei que é verdadeiro. E é por isso que as religiões se excluem mutuamente. Porque, então, o muçulmano, mesmo que ele entenda o cristianismo e o hinduísmo, ele partilha de uma experiência só, a experiência do que é Islã. A experiência que o Islã tem do absoluto. Então, essa eu sei que é verdadeiro. Os outros, pode ser que sim, pode ser que não. universo, ele pode reforçar a sua crença na medida em que ele vai encontrando os elementos comuns? Sim, claro. Claro, pode reforçar a sua crença. Mas a crença ainda não é tudo. Ainda não é a religião. Então, por exemplo, as religiões têm critérios diferentes para o que é a religião. Se você acreditar, né, em tudo que diz a Bíblia, tudo que diz o Novo Testamento, você é cristão? Todos os autores cristãos de todos os tempos vão falar não. Você é cristão se você for batizado. Primeiro passo. Não é o que adere intelectualmente. Exatamente. É o que participa numa certa medida da mesma experiência original. Quer dizer, é simplesmente o sujeito que percebe o Cristo do mesmo jeito, em alguma medida, do mesmo jeito que os apóstolos perceberam. O sujeito lá, lê a Bíblia, entendeu? Não, acredita, aceita tudo aquilo. Ele deu um passo na direção de se tornar cristão, mas ele não se tornou cristão. Por mais que ele acredite, ele pode acreditar naquilo até mais do que um cristão. Ele pode estar mais convicto daquilo do que um cristão, que de vez em quando não tem certeza absoluta. Já os hindus é diferente. Os hindus é semelhante aos judeus. Você tem que pertencer a um determinado povo para fazer parte daquilo. Você tem que pertencer, para ser hindu, você tem que pertencer à comunidade védica, que é só quem for descendente dessas famílias aqui, aqui, aqui. As conversões são legítimas se elas são testemunhadas na medida em que elas são testemunhadas por uma autoridade legítima. Quer dizer, se um sacerdote cristão conhece um sujeito que era budista, e aí o budista fala, não, quero me tornar cristão, e aí o sacerdote, só aquele sacerdote pode testemunhar se aquele sujeito é cristão ou não. Quando um sacerdote autêntico falar, você é cristão, você é. Isso vale até para as religiões que são relativamente isoladas no sentido étnico. Mesmo o hinduísmo e o judaísmo permitem conversões excepcionais. Pera. Agora, qual é a medida em que a gente pode verificar a legitimidade de uma conversão? Só quem pode verificar a legitimidade de uma conversão é aquele sujeito que se converteu e os membros autorizados daquela religião, que avaliam se a experiência que o sujeito tem do absoluto é aquela experiência original ou não. Então, por exemplo, para a comunidade cristã como um todo, um cristão que se torna muçulmano é simplesmente um sujeito que perdeu o cristianismo. Eles não podem dar a certeza de que aquele sujeito ganhou o islamismo. Eles só podem dar certeza que ele perdeu isso. E o mesmo vale para qualquer outra conversão. Tá claro isso aí? É por isso que toda, evidentemente, toda comunidade religiosa evita a conversão dos seus para outras religiões. Elas não podem, nenhuma religião pode te garantir na outra religião. Tá claro isso aí? São raros os místicos que, numa certa medida indireta, têm alguma experiência ligada a outra religião. Então, por exemplo, na Idade Média a gente tem o caso de alguns santos que tiveram visões de cristãos e muçulmanos entrando no paraíso. Ou alguns hindus, os sacerdotes hindus, os sacerdotes brahmanes que receberam São Francisco Xavier na Índia, passaram 2 dias discutindo com ele a religião que ele ensinava. Depois desses 2 dias eles falaram: olha, você pode pregar sua religião para o povo, porque a sua religião é verdadeira. Mas esses casos são excepcionais. Normalmente você não vai ter uma experiência do absoluto que seja tão abarcante que é capaz de captar a experiência de outra religião. E a verdade é que dificilmente no decorrer da vida toda um ser humano terá duas religiões no decorrer da sua história. Ele podia pertencer por história a uma comunidade religiosa, mas ele mesmo nunca teve a experiência daquilo. Era só uma doutrina. Exatamente, era um conjunto de costumes. E aí ele veio a ter a experiência de outra religião, que não é a da comunidade dele. Raramente alguém vai se converter de uma religião para outra. Eu nunca li uma biografia em que se via... Não, este foi o caso. Ele tinha uma religião, ele passou para outra. É sempre assim, ele não tinha nenhuma religião, ele passou para outra. Exatamente. Mesmo que ele pertencesse formalmente a uma comunidade, né, religiosa. Está claro isso aí? Por quê? Porque no próprio decorrer das gerações, os critérios pelos quais você avalia se um sujeito pertence a uma religião ou outra vão se formalizando. Numa medida para que você entenda a experiência original. Mas na medida mesmo em que eles se formalizam, eles também perdem, certo? O quê? Justamente essa transcendência do espírito. Então, por exemplo, né, o sujeito falar, para um católico romano falar: olha, quem é cristão? Eles vão falar: simples. Tem aqui, batismo e credo. Se você foi batizado e você aceita isso aqui, você é cristão. Aí pode ter um sujeito que foi batizado logo que nasceu e a vida toda ficou toda semana repetindo aquele credo, mas ele nunca teve a menor percepção do que era aquilo. Em termos formais, ele é católico. Mas ele é realmente? Eu não sei. Só na medida em que isso, certo? O batismo e a repetição do credo levou ele a uma experiência do que é significado por aquilo. Tanto é assim que na primeira geração não tinha aquele credo formalmente estabelecido. E os apóstolos sabiam quem era cristão e quem não era. Tá claro isso aí? Mas isso quer dizer que a religião é a coisa mais difícil que existe de se perpetuar. A duração milenar das religiões é uma das maiores provas da sua veracidade. Como era o nome? Gamaliel, né? Que falou isso diante do Sinédrio sobre o Cristo. Quando eles que estavam planejando contra o Cristo, Gamaliel falou: não, não faça isso. Porque se isso aí for de Deus e a gente matar ele, eles vão ganhar do mesmo jeito. O negócio vai continuar. E se não for, não se preocupe porque vai acabar. Quer dizer, nenhuma religião falsa dura milhares de anos. Por quê? Porque é um negócio tão difícil de transmitir de geração em geração, que se durar só pode ser de Deus. A vantagem é que existem pequenas revelações individuais. Sim. É justamente isso que faz o... Exatamente, os milagres recorrentes e as pequenas revelações permitem uma recordação a cada geração do que era a experiência original. E é por isso que também a cada geração vão se gerando novas expressões para a mesma experiência. Mas o que acontece? Essa, vamos dizer, a segunda experiência, certo? Não pode ser reduzida de modo causal à primeira. Quer dizer, quando Isaac experimenta a mesma realidade que o pai dele experimentou, e aí o pai dele fala: ah, então essa é a mesma religião. Certo? A experiência de Abraão não pode causar a experiência de Isaac. Então ela é como que um novo milagre. Quer dizer, Abraão podia falar um monte de coisas para Isaac, podia se comportar de um determinado jeito, e tudo isso aí indicava para Isaac a direção da experiência do pai dele. Mas não podia causar a mesma experiência. Não é isso? É por isso que todas as religiões vão falar: olha, a primeira coisa que você precisa ter nesse negócio é uma atitude que depende só da sua vontade. Então, isso é o que, por exemplo, no cristianismo chama fé. Você fala: não, para você se tornar cristão, a primeira coisa que você precisa ter fé. Você precisa querer aceitar essas verdades. Tá claro, hein? Já, por exemplo, no budismo eles falam: não, essa aqui é a religião que não precisa de fé, mas precisa de uma outra coisa. Você precisa querer se libertar definitivamente de todo e qualquer sofrimento. Isso é assim, o pressuposto inicial para você possa vir a ter a experiência do que é ser budista. Tá claro isso aí? Já no Islã, por exemplo, eles também falam: não, olha, você não pode não ter a menor ideia do que é Deus. Então, se você não tem a menor ideia do que é Deus, você também não vai ter fé nenhuma, porque evidentemente a sua fé será mal direcionada. Mas se você quer pertencer a essa religião, primeiro você tem que aceitar a lei. Primeiro submeta-se a essa lei. Tá claro isso aí? Quer dizer, todas as tradições religiosas, primeiro elas propõem um negócio para a sua vontade, mais do que para a sua inteligência abstrata. Tá claro isso aí? Justamente por quê? Porque a liberdade da sua vontade é o sinal mais característico na individualidade humana do que é o absoluto. Não pode ser a inteligência abstrata, porque você pode ser burro. Você pode realmente ser minimamente capaz de entender as coisas. Mas por mais burro que você seja, você ainda pode escolher fazer isto ou aquilo, fazer ou não fazer. Isso aí é algo que ninguém pode tirar. Tá claro isso aí? Ah, o sujeito, quero me tornar budista. Então, primeira coisa, só vai se tornar budista se efetivamente se tornar budista, se você quiser a todo custo se libertar de modo definitivo do sofrimento. Eu quero me tornar cristão. Então, você só vai se tornar cristão se você acreditar que este sujeito aqui, Jesus Cristo, era o Filho de Deus e a morte dele te salva do inferno. Primeira coisa, você acredita nisso. Isso aqui já te torna cristão? Não, isso aqui é o requisito para que você se torne. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que a experiência de uma religião, quer dizer, a experiência transcendente, que é, vamos dizer, trazida por uma religião de geração em geração, ela é acessível a partir de uma outra experiência, que essa é uma experiência humana comum. Essa experiência pode ser de ordem universal ou pode ser acidental e característica de um povo. Certo? Então, por exemplo, o budismo, ele se baseia na experiência do sofrimento. Todo mundo experimenta o sofrimento. Se você nunca sofreu, não tem como você se tornar budista. O Islã se baseia na experiência de que há normas que antecedem a sua escolha, antecedem a sua existência e que, no entanto, determinam a sua vida. Todo ser humano vive diante de outros seres humanos que aprovam umas das suas ações e reprovam outras. Não é isso? O cristianismo se baseia na experiência de que você é pior do que você queria ser. Não é isso? É isso que quer dizer quando Cristo fala: eu vim para os enfermos e não para os sãos. Se você nunca experimentou isso, que você queria ser um cara legal e daí você vai lá e faz uma canalice, não tem como você ser cristão. Porque o cristianismo é a experiência de uma bondade divina que transcende a sua própria maldade. que engloba ela e apaga ela. Não é isso? É por isso que o cristianismo fala: aquele que diz eu não tenho pecado não está com o Espírito Santo. Você percebe que essas são experiências humanas comuns? E é só essa experiência original que vai permitir que você tenha a experiência do Deus daquela religião, do absoluto, como ele aparece naquela religião. Então o sujeito se torna cristão na mesma medida em que ele percebe isso. Ah, eu queria ser um cara legal, aí eu fui lá e não fui, fui exatamente o contrário. E eu merecia me ferrar e eu não me ferrei. Quem me ajudou? Sim, ele tem que ter a percepção de que ele, exatamente, ele primeiro tinha que ter uma intenção bondosa à qual ele não correspondeu. Ele tinha que, em algum momento, querer ser melhor. Claro, claro que é possível. Existem pessoas que não têm nenhuma religião. Quer dizer, existem pessoas que não têm nenhuma percepção consciente do absoluto. É evidente. É o sujeito que está no inferno de todas as religiões. Existe. Vamos dar um segundo mandato para ele, né? Para ver se ele aprende, Lula. Certo. Então, tudo. Exatamente. Tudo aí vai ser o quê? Uma questão de interpretação. Então, por exemplo, o sujeito, às vezes, ele... Não, eu queria ser um cara legal, daí eu fui lá, fui um cara mal, e, no entanto, eu me dei bem. Ele fala, isso foi a sorte. A sorte é um princípio injusto, não é isso? Ou a sorte premia os bons e castiga os maus? Não. Não é isso? A sorte é um princípio injusto, que opera de modo injusto. No entanto, a sorte, para o sujeito, de boa sorte, foi boa, não foi? O que significa isso? Significa que quando o sujeito queria ser bom, mas ele é pior do que o que ele queria, e ele se dá bem, e ele atribui isso à sorte... Ele está fazendo o quê? Metafisicamente, ele está atribuindo uma experiência que foi boa para ele a um princípio que foi pior do que a experiência, que era pior do que a experiência, a um princípio que era mau. Não é à toa que desde o começo, então, por exemplo, no cristianismo, para explicar essa experiência, é necessário doutrinalmente explicar, olha, não existe sorte. Desde o começo o cristianismo faz essa insistência. O próprio Cristo fala, ah não, olha, não cai uma folhinha sem a concessão do Pai. Quando você chama um negócio de sorte, é só porque você não sabe qual foi a causa original. Não tem sorte nem azar. Não tem sorte nem azar, exatamente. No entanto, existe a graça. Existe justiça e graça. Existem alguns bens que vêm para você e você simplesmente não merecia. Mas eles vêm assim mesmo. À medida mesmo em que o sujeito vive esta experiência, é à medida em que ele é cristão. Tanto se você estudar as biografias dos santos cristãos, qual é o ponto em que eles mais insistem? É todo mundo chega para eles e fala: nossa, você é um cara maravilhoso, você só faz coisa boa. Ele: eu não, eu sou um canalha, eu sou um filho da mãe. E tudo isso aqui é Deus que está fazendo para mim. Se você perguntar para um budista, ele não vai falar: não, quem está fazendo isso para mim é a natureza búdica que está fazendo o bem. Ele fala: não, é isso mesmo. Porque a experiência que conduz um sujeito à percepção do absoluto, como ele se mostrou para o Buda, não é a percepção de que ele é pior do que ele queria ser. Mas a percepção de que todos os seres sencientes sofrem e que existe, certo, uma libertação definitiva desse sofrimento. Não importa se você é bom ou mal, importa que você sofre. Deu tempo? Então, agora só. Só no mês que vem. Mas eu, para perceber isso aí? Quer dizer, que a experiência do transcendente numa religião subentende ou é precedida por uma experiência humana comum. Essa experiência humana é o fundamento ou a via de acesso àquela religião. Então, na próxima aula, vamos começar a falar da via de acesso no hinduísmo, ou nas tradições de origem ariana.